se agitar. Agradeça o Deusão. Ame sempre muito a natureza. Com certeza um amigo vai ganhar. Levantando as mãos, braços para o ar. Um olá pro Deusão nós vamos dar. Levantando as mãos, braços para o ar. Um olá pro Deusão nós vamos dar. Batendo palmas, erguendo as mãos, gritando viva pro Deusão. Viva! Com alegria, com emoção, batendo palmas pro Deusão. Bate, bate, bate, bate palmas. Ele é só amor no coração. Grita, grita, pula, se agita. Agradeça o Deusão. Ame sempre muito a natureza. Com certeza um amigo vai ganhar. Levantando as mãos, braços para o ar. Um olá pro Deusão nós vamos dar. Levantando as mãos, braços para o ar. Um olá pro Deusão nós vamos dar. Batendo palmas, entrando as mãos, gritando vida.